sagde, at læg sværdet i skødet, Peter, fordi den, der dør med, eller ja, den, der slår ihjel med sværdet, vil også dø med sværdet. Mas nos diz também que o amor apaga a multidão de pecados. Men sagde, at kærligheden visker alle vores synder. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Fordi har man elsket meget, så er ens synder blevet tilgivet. E nos convida para fazer o bem em vez de sofrer. Og inviterer os til at gøre det gode i stedet for at lide. O maior arrependimento dos espíritos quando chegam no mundo maior, dizem os médiuns. Og det ånderne ofte, fortryder, når de kommer i den åndelige verden. É não ter feito pouco mais aqui na Terra. Det er at ikke have gjort lidt mere, mens de var her. Ter feito pouco mais de bem, de ajudar os outros. At have gjort noget mere godt og have hjulpet flere. Então vamos fazer a nossa parte. Så lad os gøre vores del. Mas Nazareno, nós não vamos dar jeito no mundo. Nej, men Nazareno, vi kan da ikke redde verden. É verdade. Ja, det er rigtigt. Mas podemos fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Men vi kan gøre en forskel i verden omkring os. Na nossa família. Familie. No nosso trabalho. Vores arbejde. Na nossa igreja. Og vores kirke. Na nossa comunidade. Community vi bor i. Uma vez Chico Xavier estava em Uberaba. Engang Chico i Uberaba. E ele estava distribuindo pães e algumas moedas para uma multidão faminta de quase 500 pessoas. Og han delte mad ud til cirka 500 mennesker. E repórter de uma grande cadeia de televisão perguntou: "Seu Chico, você acha que vai resolver o problema do mundo distribuindo alguns pães e algumas moedas?" Og en jornalist spurgte Chico, om han troede, han ville løse verdens problem ved at dele nogle få mønter ud og lidt mad her og der. E Chico disse, é verdade, nós não vamos resolver. Og så sagde Chico, nej, det er rigtigt. Jeg kan ikke rette op. Para resolver o problema da fome do mundo, nós precisamos de esforço de toda a sociedade. For at løse sulten problem i verden, så har vi brug for hele samfundet. Mas imagine uma casa pegando fogo, incêndio. Men forestil dig en ildebrand. Incêndio? Ja, ildebrand. Enquanto os bombeiros não chegam, não me é permitido jogar alguns baldes de água de modo a combater o fogo? Jamen, før brandmændene kommer, er det ikke tilladt mig at prøve at slukke ilden med nogle få spand vand? É permitido. Jo, det er tilladt. É necessário. Det er nødvendigt. É bom para nós. Det er godt for os. Então vamos fazer a nossa parte. Så kan vi gøre vores del. Então, meus amigos, eu queria dizer para vocês que é muito importante a gente amar. Jeg vil sige, at det er meget vigtigt at elske. E queria perguntar se vocês sabem qual a missão de vocês aqui na Terra. Og jeg vil gerne spørge, om I ved, hvilke mission I har her på jorden. Qual é a missão de vocês aqui na Terra? Hvad er jeres mission? Por que vocês estão aqui nesse planeta? Hvorfor er I her? Você tem que traduzir. A resposta dele ou a sua pergunta? Eu já traduzi a pergunta. A resposta dele também. Ok. Godt spørgsmål. Hvis du har svar, så vil jeg gerne have. Quando eu fui frequentar o Centro Espírita em Fortaleza, da jeg tog til det åndelige center i Fortaleza. Eu já havia lido as obras de Allan Kardec. Havde jeg læst Allan Kardecs bøger. E fui fazer o TE, o tratamento espiritual, o estudo do evangelho em grupos. Og så tog jeg hen for at lave det studium, det gruppestudium. E o monitor, Antônio Carlos, me perguntou: "Nazareno, você sabe por que você está aqui na Terra?" Og ham dirigenten, han spurgte, om jeg vidste, hvorfor jeg var her på jorden. E aí, como eu já tinha lido, og fordi jeg nu havde læst bøgerne, eu disse, nós estamos aqui para evoluir. Så sagde jeg, jamen vi er her for at udvikle os. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. For at blive bedre. Nós estamos aqui resgatando débitos do passado. Vi er her for at, Nós estamos aqui sofrendo porque aqui é um mundo de provas e expiações, mas passará para o mundo de regeneração daqui a algum tempo. Og vi er her, og vi lider, fordi det her er en verden, que é expiação mesmo? Forsoning ou prøvelse. Yeah. Estamos aqui em missão. Vi er her i mission. E achei que estava abafando. Oh, vixe. E aí,